Quer ouvir a Clube em qualquer lugar do planeta? Então baixe o nosso aplicativo. É grátis. Você está ligado na melhor. Rádio Clube de Pouso Alegre. YL280. Você se mantém informado no dia 530 da Clube de Pouso Alegre. Música, notícia, entretenimento. Clube, sempre ao seu lado. Sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Dar parabéns a alguém com deficiência porque ela conquistou algo que todo mundo considera muito comum. E felicitar alguém pelo simples fato de se relacionar com uma pessoa com deficiência. Isso é capacitismo. Muito boa tarde! Thank you.